Solo 47, bate o 3, autorizado a entrar. Autorizado a entrar, gol, 47. Localizador avistando a pista 2230 passarela. Passarela 2230, completo de aproximação, chame torre 118 decimal 6. 118 2230, grato. Torre Salvador, passarela 2230, ILS, estabilizado avistando a pista. Passarelo 2230, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Vento de 100 graus com 16, com 13 nós. 102230. Souza on board. Guardião 07. Siga. Para o regresso a Salvador. Gente, mantém-se em condições visuais, já partiu no farol de tapão. 07. 11 toes on board, that way, 1-to-1. I didn't copy. Thank you. Are we clear to taxi? I didn't copy the number. Azul 40760 sem identificação, via mar e desça para nível de voo 060. 060 via mar, 4070. Salvador, voo 041 para Pascal Lima. Voo na 041, acena identificação, via chegada bom, se desça para nível de voo 070. Via Bomb 070041. Solo Salvador, trip 5240, livrou via Fox. 5240, via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, é isso? Alfa Vitor Juliette, confirmação do voo. Toma PNB de voo 37. Então, Alfa Vitor Juliette, eu no meu pé, no 7 circuito de tráfego. Coordenar com a torre, sujeito ao tráfego, em 118 decimal 612. Informe o pátio e o problema. Então, Vitor Juliette, estacionamento táxi, torre 118, decimal 612. Então, Vitor Juliette, estaciona 0126. Chame no solo controlado, 110 graus com 10 nós, guardião 07. Direto pro Graé, vai agilizar o guardião 07. Chama lá no solo. guarda do táxi, mas a passagem até da trilha. Estou aguardando uma passagem. Para o posicionamento azul 4033, posição número 8. 4033-08, autorizado, chama o táxi. Chama na táxi, 4033. 354-5240, Índia, portão 01. Índia, portão 01, 35240. Gona 477, pode prosseguir via Juliet, tchau. Pode ser no 0, torre 118, decimal 62, altímetro no 0, no 3. Okay, 1-2-1, line up and wait. Line up and wait, tá aí, 1-2-1. Passaredo 2230, Solos 21, libere, chama o Solo 219. 219, passaredo 2230, boa tarde. 1147. Solo Jardim 6741, portão 7, ciente da informação Mike. Solo, passaredo 2230, livrou. Abre 6741, 1 minuto, cópia. Passaria 2230, via Alfa, repórter Índia Juliette. Alfa, Índia Juliette, passaria 2230. Stairway, Sierra, Tango, Alfa, Romeo, Whiskey, Alfa, Yank. April, my Stairway, 1-1. Ok. Clear for takeoff, runway 10, wind is 100 degrees at 12 knots, Stairway 121. Clear for takeoff, runway 10, Stairway 121. Corrigindo, mantenha essa Juliette, passageiro 2230. Gente, vai aguardar o gol, vai mantendo a Juliette, passageiro 2230. Negativo, mantenha a posição, tem o tráfego já puxando 08, só não vai conseguir ingressar, mantenha essa Juliette. Vai manter, passageiro 2230. 96741 no cópia. Pronto. AB 6741 autorizado, Salvador Guarulhos, 340 nível. Decola da pistão no zero, direita da Euleta Bitev. Deve interceptar pelo ISC 50 conforme a rota do plano. Controle opera em 119 decimal 35, transponder 5401. Autorizado Guarulhos, 340. Decola da 10, primeira curva direita, vai. Saída da Euleda, Bidev, Upper Whisky 50, controle 19.35, transponda 5401, objeto 6741. Subi 6741, codejamento correto, chama para o posicionamento. Vai lá para o posicionamento. Para o táxi azul 4033, 76 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Azul 4033, está centralizado via Juliette, tchau. Ponte 010, torre 118, sinal 62, altímetro 1093. 1903 agora? Afirmativo. Juliette Alfa 1186, obrigado, boa, até a próxima. Passaria 2230 da passagem 1, Embraer da Azul, na Juliette após ingresso da remota 14. Com todo prazer, vamos aguardar, 2230. Solo objeto 6741, pronto para o posicionamento no 7. Agora deixa eu pegar o posicionamento, é 6741. Agora. Solo. Solo. You got a good afternoon, that way. 1-1, climb flight level 330. Fish. Radio contact on departure, Clever maintain flight level 330, Puka departure. Flight level 330, Puka departure, Tower 121. Uno 477, autorizado a decolagem, 10, 120 graus com 139. O controle azul 4076, vou manter a proa atrás da aeronave aqui também para evitar a automação. Sente. Alto, passageiro 2230. Tomando? Vai prosseguir, passageiro 2230. Afirmativo. 41, redução para 2009. 200, reduzindo, bom, 041. Mano 477 declarado agora aos 26, controle 199, decimal 35, morro. 935, obrigado. Pesado ILS, segue pista na zero, reposta estabilizada. Conforme, 1754. Nem mantém, 436. Lembrando da passaria da retaguarda, autorizado, chame táxi. Passaria autorizada, chamada para o táxi, o avião de Mercedes 41. Gente, obrigado pela espera. A 041, tem condições de voar na prova 220, curva à direita? Afirmo, direita 220, voo 041, descendo 4000. Voo 041, para sequenciamento, direita 220, limite é o QDMAC 080 de Sintra. Direita 220, limite QDMAC 80 para Sintra, voo 041. Dando LS, X-Reira 10, voo 9784. A gente aguarda a transferência. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-3, autorizado ILS, XR, pista 1-0, repasse estabilizado, redução para 1809, tráfego na posição 1 hora, 7 milhas, um Boeing 737, com 1609 indicado. Gente, descendo para 2000, autorizado ILS, acompanhando o tráfego azul 4076. 4033, vento 100 graus com 10. Quatro, chame torre 118 decimal meia. 261, 304. 4000, gol 041. Gol 1041, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-1-3. 3000, ajuste padrão 041. 1041, redução para 1809. Reduzindo 180, 041. 4, final da 1-0, baixar a travada. Azul 4033, decolado agora às 29, controle 10935, bom voo. 35, obrigado, boa tarde, 4033. Gol 9754, sinto tráfego, tem pouso autorizado a 10, 120 com 10. 120 com 10, autorizado para pouso, 74 agora. Faz Dael. Sobe 160 na Dael, 4033. Gol 1041 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, PROA 160. Autorizado sinal ILS, XR, pista 1-0, reposta estabilizada. Esquerda 60, reposta estabilizada, localizador, gol 041. Mercedes 41, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre em 118, decimal 62, altímetro 1-0, 1-13. Juliette Alfa na... ponto de espera, dando 0, 2, 1, 1, decimal 6, ajustando 0, 1, 3, 2, 7, 7, 4, 1. 14076, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-64076. Autoriza 2000 para Gol 0, faça no devido uma formação. Autorizado 2000 pés, ajuste na 03, reporte estabilizado. 2013, chamada estabilizada, 04. Tem a posição, Alfa Vida Juliette, aguarde para a decolagem. Decimal 85, backup 125, decimal 45. 12685 ou 12545, Starway 121, bye bye. Mas a Arena 335, acendo identificação, vou indo na proa de Mari para iniciar a chegada a Mari, desparar nível de voo 050. Rotário 335 na proa de Mari de São Paulo, 350. Desparar nível de voo 050, Força Aérea 1335. Quatro, solo agora aos 33, direita, 121, decimal 9, solo. Solo Salvador, eu vou 154. 754, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporte alinhado e pronto na cabeceira, 17. 380 com fim. 5267 tem autorizado 348. Pode ser o 340 pro trip 5267. 5267 autorizado Salvador com fim 340. Decola da pista 1-0, curva direita na saída da Euleda Bridge. Controle 199-35. Aciona 5416, está confirmando. Após o bridge, intercepta o perdão 16. Proa de Dinergo, 1477. À direita, na saída da El, após Leda, bridge, depois intercepta o perdão 16. Controle 119-35 e transfonda 5416. 5217, procedimento correto, chama o posicionamento. Vai chamar para o posicionamento, trip 5267. Alô, Salvador, boa tarde, eu passaria 2230, autorização para Vitória. Passaria 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, 260 nível, decola 10 direita, gole a vala saída, controle em 11935, aciona 5406. Vitória da Conquista, nível 260, vai decolar na pista 10, gole a direita, fica gole, então é bom. Controle 10935 e o transponder 5406, passaria 2230. Passaria 2230, protegimento correto, chama o funcionamento. Passaria 230. Astro 076 da Azul, aos 35, solo, direita 121, décimo 9, bem-vindo. Obrigado, 219, até a saída. Salvador Azul 4076, ele vai lá, Foxtrot. Boa tarde. Azul 4076, boa tarde, minha Alfa Alfa Juliet 8 até a saída. Coron 477, chame centro Recife. 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. Centro Recife, 1288, alterne 1335, obrigado. Chame centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. Ok, 1288, alterne 3325, bom dia. Assim que o tráfego da Gol livrar o eixo, atende para a estreia turbulência, quando pronto tem livre decolagem, 110 por 14. Linha 741, ali mantém. Ali mantém, a 6741. Trona Gol, solo agora 37, direita 121, décimo 9, solo Olivrar, bem-vindo. Olivrar 219, obrigado, amigão, tá certo. Salvador, bom dia, 8001, acende da Mike. 8001, acende identificação, via chega da Mari, desça para nível de voo 130. 130, via Mari, 8001. 06. Alfa Juliette, portão 06, o 041. Manda agora à direita, cruzando o eixo da aproximação da 10, e reporte gira a base para a 17, o Alfa Vida Juliette. Alfa Vida Juliette copiou? O Alfa Vida Juliette está na escuta da torre? Alfa Vitor Juliette, curva à direita, circuito pela direita da 17, Alfa Vitor Juliette. Área 1335, vetoração para a final ILS, curva à direita para o 040, limite ao curso localizador. Força aérea 1335, curva à direita para o 040, limite ao curso do localizador. Vitor Giliard, como recebe a torre? 3-3. Ciente, ok. Cruze agora o campo, cruze o campo, a retaguarda do Boeing da Web, fica atento ao mesmo. E chame, girando o base para o 97, Alfa Vitor Giliard. Afirmativo, tá? Vizão terminado, tá cruzando o campo agora na ponte média, vai reportando a perna do vento da 17, Vitor Giliard. 96741, decolado agora, chega o controle 6935, como voo? 6935, Webjet 6741, obrigado, boa tarde. Controle Webjet 6741, decolado, cruzando agora 2.500 pés. Objeto 6741, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, Cidadel. Ok, submantém 340, se possível gostaria para a de Leda, o objeto 6741. Objeto 6741, mantém a saída agora de coordenação. Mantendo a saída agora de coordenação, objeto 6741. da 8001 e IC redução para 2209, número 2 na aproximação. 220, 8001. É, só para informar que antes tinha sido pago para o circuito pela direita, ok? Fique atento às instruções da torre, ao Vitor Gillette. E tá ok, base para o 97 autorizar a toque arremetida, o Alfa Vitor Gillette, 120 com 15. Afirmativo, autorizado o pouso TGL na 17 para o Alfa Vitor Gillette. O Alfa Vitor Gillette vai fazer pouso final para ajustar o rádio no solo, ok? Sim, então pouso autorizado, 110 com 15, o Alfa Vitor Gillette. Pouso autorizado, 110 com 15, Alfa Vitor Gillette, grato. Voador Recife, nível 330, via Perisco 58. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5421. Sim, autorizando Recife, nível 330, decola no zero. Carnaval. Conteja novamente, por favor. C170, chegada Mário, TAN 3566. Caju, TAN 358, 935, 5422, vamos transponder. Web 5728. Web 5728, nível 330, transponder 5421. 330, 5421, transponder. Web 5728. Afirmativo, chame puxa acionamento. Demorado. Autorizado, chame táxi, bateria 2230. Chora. A 335, desça para 2000 pés, ajuste na 012. Passaram em 335, descendo para 2000 pés, ajuste na 012. Vou na Prodio ITAP. ITAP, 3566. Solo agora aos 4-4-4, backtrack autorizado, reporte Lisano 17. Boa tarde, Boa 941. Boa 941, sem identificação, via Mare, desce para nível de voo 090. Você via Mare 090, tem informação, Mike, negativo, perdeu contato com o 103. Ciente, Boa 941, vou na projetada. Projetada, 941. Ah, 8001, confirmou. Voando ITAP, então, 8001. Entendi. Salvador, boa tarde, eu posso sair no 447.